FF pra ela. Vai no Wet n Wild. Valeu. Valeu. Um abração. Shake, shake. Um abração, Constantino. Obrigado. Valeu, turma. Grande abraço. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Estados Unidos. É, amigo. Muito bem. Mas lembrando que o quê? São o que rotos. Tem hoje? Aí você me pergunta. Amanda Klein é linda, hein? Ela é linda e ela dá um pau no Constantino. E vou falar pra você. Que é isso. Eu tô falando. Eu escuto. Arrumando treta aqui. O Constantino é amigo. Pilha, ah, ela põe uma pilha no Constantino. Põe uma pilha. Isso eu falo. Tô falando aqui. O Constantino deve estar ouvindo. Rótulo, ela põe pilha e ela consegue pôr. Ele fica bravo? Pica. Tá vendo? Coisa nenhuma. É o quê, pô? Nada disso. Você tá criando. Eu vou dar o meu Twitter pro Constantino, que eu nem uso. Pode usar o meu Twitter lá. Depois eu sou cancelado. Eu vou passar a bola. Adoro o Consta. Valeu, Consta. Vamos falar de mais um podcast? Pode ser? Tem um tempinho? Hoje tem. Tem? Hoje tem. Vamos fazer o break. O break. Depois do break a gente vai falar do delegado da Cunha. Daqui a pouco a gente vai prender o Delário. Não grava mais à tarde. Chegou o pancadão de prêmios, uma super pancada de prêmios incríveis. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. Acesse agora pancadão.com.br ou aponte o seu celular para o QR Code. Pronto! Estamos começando. Estamos começando mais um Divã do Karnal, de um filósofo mais importante do Brasil e do mundo que realmente frequenta a academia. Nós temos ele aqui, nosso governador, João Dória. Leandro Karnal, é uma honra estar mais uma vez aqui no seu divã e poder compartilhar da capacidade cognitiva de uma das mentes mais brilhantes da inteligência, da intelectualidade brasileira. Muito bom contar com seu suporte. Depois do Alexandre de Moraes, você é o careca que definitivamente mais me ajuda. Mas eu gostaria de tratar da sua bipolaridade. Tivemos uma conferência em que o senhor estava elogiando Fernando Haddad. Qual é essa questão que você tem com Little Jaime? Meu amigo Karnal, você sabe muito bem, conforme eu já cansei de dizer, que eu não sou um político, eu sou um gestor. E como governador do estado de São Paulo, é importante que eu me preocupe com a sinalização. Então é sempre bom contar com um poste do meu lado. Eu tenho um psicanalista amigo meu que tem um programa na GNT que tem um complexo de inferioridade, né, por ter um microego. O índice minúsculo do coeficiente eleitoral que você tem de votos está descendo cada vez mais. Eu queria saber se isso está deixando o senhor um pouco mais complexado. De maneira nenhuma. O tamanho do meu índice de voto simplesmente não importa. E sim, o prazer que ele proporciona para quem acredita que as minhas medidas restritivas são importantes e salvam vidas, Karnal. É o V da vida, é o V da vacina e é o V de vingança. Um grande filme que eu e Bia, minha esposa, adoramos, né? Inspirado numa graphic novel com a Natalie Portman. Interessante nós falarmos de Oscar, de filmes. Seu filme realmente está queimado, o senhor não se elege nem para síndico de condomínio. Me admira você, Karnal. Achar que eu moro em prédio. Você já viu o preço do IPTU? Está uma loucura. E eu moro numa mansão, num aprazível bairro do Jardim Europa. Temos uma vizinhança meio bolsonarista, chapada de cloroquina, antivacina, que até pode incomodar um pouco, mas o meu jardineiro sempre deixa o jardim apetitoso para eles se alimentarem na grama. Eu acho que me enganei. Isso é extremamente raro, governador, porque a minha capacidade cognitiva é completamente exuberante, praticamente o Dr. Manhattan. Agora, eu percebo que você não tem autoestima baixa, pelo contrário, você tem um complexo de superioridade. Você acha que tem chances de se reeleger a governador, você não tem medo de perder para o Jaiminho. Eu não tenho medo do Jaiminho, nem do Márcio Cuba. Aliás, eu só tenho medo de perder para o Celso Russomano. Gostaria de saber o que o faz ficar tão relaxado, com tanta pressão. Será que o senhor está tomando algum remédio ou até mesmo um cannabis? Afastem-se do uso da maconha. Estou achando seu comportamento um pouco estranho. Tenho notado uma certa animosidade entre você e a comunidade dos maconheiros. Até fico em dúvida se estou aqui sendo consultado pelo Karnal ou pelo Siqueira Júnior. Eu gostaria que o senhor respeitasse todo o meu estofo psicanalista, de psicólogo, de apresentador e também de atleta. Eu gostaria que você não citasse esse nome novamente, esse Siqueira Júnior. A questão que eu tenho com o maconheiro é que eles falam muito devagar. Mas, inclusive, o próprio Siqueira Júnior, que é um vassalo do Bolsonaro, se rendeu à Coronavac e acabou se vacinando com ela. Você também vai em breve postar nas suas redes que se vacinou com a Coronavac. Vacina que eu estou preferindo a de Oxford. Tem toda a questão da liturgia acadêmica do meu nível. Eu agradeço seus préstimos mais uma vez, mas quero dizer que eu sou imune, porque eu ainda não peguei e não vou pegar, porque pessoas inferiores pegam. Bolsonaro disse que tem histórico de atleta. Eu, como eu faço academia, tenho presente de atleta. Muito bem, já que vocês está está nessa fase, Paulinho Cintura, eu te desafio a um duelo de flexões. Eu que já humilhei o Bolsonaro e farei o mesmo com você. Você vai passar mais vergonha do que a vez que você ficou dançando ao vulso na CNN. Eu aceito o seu desafio. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom, 10, tá bom, tá bom. Tá bom, porque tá. Eu vou pra academia hoje ainda. Muito bem, meus amores. Muito bem, meus amores. Antes de ir embora, promessa é dívida. Diga lá. E a gente nunca pode prometer. Ah, verdade. E não cumprir. Nossa, isso é a coisa mais feia. Você promete e não cumpre. Então, tá aqui, ó. Pois é. Tá aqui o ganhador do Alex aqui. Chama Ecodot. Ecodot do Pancadão. É o Nicolas Forestieri, portador do CPF final 97. O Nicolas foi o primeiro que entrou aqui. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui no Pânico. E guarda a minha dica, hein? Ó, dia 3 de julho, o Pancadão vai sortear uma BMW no valor de R$250 mil e ela pode ser sua, tá legal? É só manter a assinatura ativa. Quem tem aí, mantém ativa, tá? Temos os prints do Nicolas aí. Olha lá, tá lá no Instagram. Tá lá, a produção colocou aqui, provando tá que é verdadeiro. Aí pra vocês, parabéns, Nicolas Forestieri, @NicolasForestieri. Se quiser, siga lá o Nicolas também. Foi o primeiro a publicar e marcou aqui o CPF tá lá no cadastro e você pode participar também. Boa. É isso aí, bichão? É isso aí, bichão. Quer falar alguma coisa? Quero. Mais um podcast. Delegado da Cunha hoje. Ah, sim. Mais um podcast. Irá aprender Delares. Muito importante. Delares. Puxar a capivara do Delares. É. Boa. Sete para do PlayStation. Oi? Você tá muito arrogante. Você tá. A mesma. Você tá. No programa jaqueta tá de couro. Tá com pinta assim. Eu vi aqui você, o marido. Viu? Bem babacão. Vai ficar defendendo agora. Quem? Vai ficar defendendo o Marinho. Não, tô defendendo. Se eu filho ele esculacha, eu vou ser... Eita! É verdade, tá vendo? Você dá uma arrogancinha, tá. Seu filho. Eric Surita, filho. A gente tá com o pé no chão. Tá? Eric tudo Surita. Estamos com o pé no chão. Eric Surita. Eu sou da caseira. Não, o negócio vai ser bom hoje. Hoje vai ter o delegado da Cunha pra puxar a ficha do Delari, você vai ver. Eu quero você que sabe. Espero que não tenha primeiro bloco. Eu quero ver como é que vocês vão se sair no Torinho. No Torinho. Torinho de ouro. Do Torinho vai ser brava. Tinha que ser black tie esse evento. Vai ser brava. Aí eu quero ver como é que vocês vão conduzir essa bala. Como é que vocês vão driblar o ego de humorista. Isso. Vai ser. Morgado. O pior é que eu Marinho, tô 100%. O mais tranquilo nessa história sou eu. Deixa eu falar. O pior que é. Eu tô o pior aqui. Não, isso é o Brasil também. Se eu tivesse tranquilo, você não tinha nem criado isso. Eu nem dormi. E chegou tremendo. É, eu também. Nossa senhora, tô até. Mas eu tenho que defender o Marinho aqui no programa, porque eu tava ouvindo mais um podcast e o Alba é bem canalha também, viu, Alberto? Você é mesmo. Puta merda. É, fala a verdade. Não, comenta. Ontem você falou de toda a treta que teve. Você joga a bomba e sai correndo. Não é? Jogou a bomba. Mas já que eu fui mencionado, eu acho que eu posso comentar muito aqui. Muito bem. Também. Você não vai comentar nada que você fala pra cacete. Deixa eu falar, pô. É uma verdade pra você. E ele vai lançar o curso Poder de Síntese. Demais. Muito bem. Muito. Eu vou me abster disso, não posso porque eu não quero mais. Puta, eu já tô... Já passei. Eu tô sendo condenado por trabalhar. Eu já passei da época de ficar com viadagem do meu lado. Exato. Pra usar bem isso. O termo. Pra usar bem o termo. Viadagem do meu lado. Eu tô cansado disso. Então... No mais um podcast, 6 da tarde, toda essa treta, esta fogueira de vaidades, essas fagulhinhas, lá no mais um podcast, às 6 da tarde aqui Exato. Na Jovem Pan. Aqui teremos uma conversa. Terça que vem? Terça que vem? Tranquilo. Conversa franca. Vai começar conversa agora tranquilo, na quinta-feira, toda a shows, gordão. É isso aí. É uma jornada. Tá. Vamos embora. Vamos, amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Amanhã já é sexta? Amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Ainda? Puta, que saco. Amanhã tem que dar uma Quinamara. Tchau. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou mesmo.